por ter sido convidado para dizer duas palavras sobre o, para fazer um pequeno balanço. Na minha freguesia, na igreja onde fui batizado, fizeram este pé-de-iver todo e montaram aquilo que um circo à dimensão deles próprios. Lamenta que isto esteja a acontecer, Sr. Presidente? Não, eu não tenho que lamentar por uma razão. O, infelizmente, o Conselho de Oliveira do Hospital e a oposição que nós temos demonstra claramente que não está preparado para cargos de responsabilidade ou para discutir o poder ao Partido Socialista, que são pessoas responsáveis e que nos andam a toque notícias falsas. Isso demonstra logo a credibilidade que essas pessoas têm hoje na política oliveirense. E é por isso, e deixe-me também dizer, é que eles fazem um ataque à Igreja, Católica, que é uma coisa que me surpreende. A Igreja Católica, que tem um papel e tão grande aqui nas IPSS, várias IPSS que foram criadas por eles, foram pessoas que desenvolveram a nível da primeira infância, a nível dos idosos, têm aqui um papel e eles põem em causa um subsídio que é para ajudar a quem presta esse trabalho maravilhoso. Mas deixe-me dizer, eu tenho ido a outras religiões, a cerimónias de outras religiões, que estão em Oliveira do Hospital. Tenho frequentado a sua igreja quando me pedem. Já utilizei a palavra em vários, nessas igrejas, e nunca houve, e nunca ninguém pôs isso em causa, por eu ter ido aos adventistas ou à religião Jeová. Por isso eu tenho isso. E é verdade que também já temos servido os transportes a essas religiões quando têm pedido para alguns encontros e nunca se colocou isto em causa. O que eu quero dizer que isto tem absolutamente uma motivação política e eles estão preocupados, não sendo eu candidato, mas estão muito preocupados já com as eleições que aí vêm e percebemos que são pessoas que não têm credibilidade. Isto não passa de uma montagem sem qualquer nível e sem qualquer qualidade. É que é uma montagem tão fácil de desmontar que até dói a alma. E deixe-me também dar aqui uma nota. Há quem seja que escrevam às vezes umas crónicas, sobretudo brilhantes aí no blog, mas eu quero dizer também a essa pessoa que eu nunca fui carregar o palio do padre como essa pessoa fez. Que quando era candidato à sua junta de freguesia andava-se a carregar com o pálio na sua freguesia num transporte do pálio numa procissão. Mas para ser verdade também digo que nem a Santa Margarida lhe valeu porque perdeu as eleições e eu ganhei-lhe na terra dele. Por isso a Santa Margarida castigou essa pessoa que escreveu essa crónica com essa hipocrisia e de promiscuidade. Essa pessoa sabe muito e eu poderia contar muitas coisas, mas não lhe vou dar essa importância.